Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de O Que Reza a História, aqui no canal 1 da Antena Web. Recentemente, há alguns meses, mais precisamente há 3 meses, tivemos mais um alargamento da União Europeia. No dia 1 de julho de 2013, tornou-se no 28º país da União Europeia a Croácia, uma das repúblicas resultantes da dissolução da Grande Jugoslávia. Pois é, ora, hoje vamos falar sobre a União Europeia, algo que começou com a SECA, que era uma comunidade económica do carvão, que basicamente surgiu em 1952, e que foi proposta por Robert Schuman, um político francês, que basicamente entendeu e lançou a ideia de que os países que estavam em desacordo fossem, enfim, levados a unir-se de alguma forma. Esta SECA originaria depois a SEDE, que seria a Comunidade Europeia de Defesa, isto já era numa fase mais avançada da Guerra Fria, até que em 1956 se lançam as pedras para a Comunidade Económica Europeia. A Comunidade Económica Europeia, designadamente assim chamada inicialmente, em 1956 ou 1957, tinha precisamente como base o livre comércio entre os Estados-membros. O livre comércio, e, enfim, que neste caso, por exemplo, reduzia ou anulava as taxas aduaneiras, as tarifas, enfim, o que facilitava e de que maneira o comércio. Claro que ao longo do tempo foram sendo feitos os seus ajustes, mas, enfim, não de todo, ou seja, foi com o tempo. Foi com o tempo. Durante muitos anos, a União Europeia teve apenas, ou a Comunidade Económica Europeia teve apenas 6 países. Mais especificamente, durante 17 anos, e aliás foi a única vez em que estivemos mais de uma década, ou se preferirem até mais de década e meia sem qualquer novo membro, foi precisamente nesta altura. Não foram 17, peço desculpa, foram sim 16 anos. E os países que iniciaram esta caminhada, digamos assim, fizeram com o Tratado de Roma em 1957, 25 de março de 1957. Nessa altura estavam presentes 6 países e eram eles a França, a Holanda, a Bélgica, a Itália, o Reino Unido e a Alemanha Ocidental. Aliás, peço desculpa, o Reino Unido não, o Grande Ducado de Luxemburgo, se não está correto, portanto, repetindo, Holanda, Bélgica, Itália, França, Luxemburgo, ou o Grande Ducado de Luxemburgo, como preferir, e também a Alemanha Ocidental. Estes 6 países juntaram-se e em 1957 assinaram então o Tratado de Roma e então entrou em vigor esta Comunidade Económica Europeia. Foi aliás a mesma que fez com que começasse o grande êxodo que fez nascer depois o Muro de Berlim, com o apoio dos Estados Unidos e também com a Alemanha Ocidental já a ter agora uma via de comércio bastante mais aberta. Claro que a Alemanha, sob o poder soviético, perdeu, e de que maneira, habitantes. Ora, acontece que surge o Muro de Berlim, o que de certa parte é uma proteção para quem está deste lado, ou ainda não, mas sim, acaba por ser mais uma proteção, mais ou menos uma proteção, porque quem estava deste lado, ou seja, quem estava na sua maioria, quem estava do lado da Alemanha Ocidental, não queria ir para a Alemanha Oriental, portanto ficava na Alemanha Ocidental. E bom, estes 6 países iniciaram então esta Comunidade Económica Europeia, que, ao contrário das anteriores, a SECA e a SEDE, e até depois também ao contrário da Benelux, tiveram, enfim, teve sucesso. A Benelux não quer dizer que não tenha tido sucesso, só que a Benelux era uma organização fechada, que basicamente enfim, é apenas entre três países, BED, Bélgica, Netherlands, ou seja, Alemanha, Holanda, peço desculpa, e Lu de Luxemburgo. Benelux. Claro que não poderia ter a mesma posição que teve esta Comunidade Económica Europeia. Também surgiu, a seu tempo, a União Europeia Ocidental e, basicamente, digamos, o tratado que originou essa União expirou em 2002. De todas formas, já havia perdido a validade em 1986 com o Ato Único Europeu, que fez com que, então, as restantes entidades não tivessem uma presença jurídica. Ficasse apenas a União Europeia, o que acabaria por fazer com que, creio, à exceção da Benelux, as restantes pequenas entidades perdessem o seu estatuto jurídico e ficasse então a Comunidade Económica Europeia mais forte também. Ora, disse-lhe há pouco que estivemos quase 16 anos, não foi todos 16 anos, mas foram quase, se preferir, foram praticamente, enfim, 15 anos e 10 meses, um pouco menos, ou se preferir, até para arredondar, 15 anos, 9 meses. Isto tudo porque há este nascimento da Comunidade Económica Europeia a 25 de março de 1957 e depois há o primeiro alargamento a mais 3 países. Em 1 de janeiro de 1973, o Reino Unido com a Irlanda do Norte entram, portanto, como é lógico, não é? Teria que ser assim, o Reino Unido entra na União Europeia. Junta-se a ele também a República da Irlanda, a parte sul da ilha, por isso é que eu fiz referência aqui à Irlanda do Norte, e também a Dinamarca. Os três estados que entram, então, em 1973, a 1 de janeiro. É, aliás, o único alargamento que existe... O único alargamento que existiu, que não aconteceu a 1 de janeiro, foi precisamente o do Tratado de Roma. Em 1981 entra a Grécia, no dia 1 de janeiro, mais uma vez, e depois, no dia 1 de janeiro de 1986, entram para a União Europeia, ou para a Comunidade Económica Europeia, Portugal e Espanha. Portanto, digamos que estes dois países, e mais a Grécia, ou seja, estes três países, fazem a Europa dos 12. Os 12 países que também iniciariam mais tarde com um evento histórico na União Europeia. Mas já lá vamos. Conto-lhe que em 1995 houve mais 3 países que se juntaram à União Europeia, ou à Comunidade Económica Europeia, no caso, a Áustria, no dia 1 de janeiro de 1995, a Finlândia e também a Suécia, todos estes países em 1995. Europa dos 15, portanto, assim acontece e está então feita a grande moldura humana à volta de uma entidade que começou por apenas 6 países. Depois destes alargamentos, há a invenção de criar uma moeda única, e essa moeda única é firmada no Tratado de Maastricht, de 1999, na Holanda. A ideia surge já em 1993, por isso é que só entraram os 12 países inicialmente, mas, portanto, estes países acabaram então depois, estes três países também tiveram depois acesso à adesão à moeda única. A moeda única então, que foi uma ideia que surgiu já em 1993 e que ficou firmada em 1999. Desta feita, houve 3 anos para a cunhagem da moeda, houve 3 anos para a elaboração de cada país para, digamos, sendo o euro, tendo o mesmo valor, mas que cada país tivesse os seus próprios desenhos identificativos, por assim dizer, não é? Hoje em dia nós pegamos uma moeda italiana e sabemos que ela é italiana, embora seja igual a um euro, não é? E é isso que acontece precisamente. Ora, digamos que, ou seja, as dimensões das moedas são as mesmas, o que muda são os desenhos, e eles são identificativos então de cada país. Assim, dá para perceber quais moedas é que vêm e de onde. É uma forma de que os países não percam a sua identidade. Conto-lhe que em 2002 Portugal entrou para o euro e, como outros 12 países, e o nosso escudo acabou por sair de circulação em junho desse ano. Mas voltando ao alargamento da União Europeia, porque é talvez a parte mais simples, a parte que as pessoas mais compreendam, mas para que se tenha aqui uma noção da dimensão, em 2004 há um grande alargamento. Alguns destes países já têm o euro. Foram 10 países que aderiram à União Europeia, agora já União Europeia. E estes 10 países também são são comparados muitas vezes como o início da crise da União Europeia. Vamos por partes. O Chipre, que foi logo um dos países, foi logo, aliás, recentemente, um país que foi à falência. Não foi à falência de todo, mas chegou à situação mais grave, que foi retirar dinheiro das contas dos cidadãos. A República Checa, a Estónia, também a Hungria, e estou a dizer para a ordem alfabética, a Letónia, a Lituânia, Malta, Polónia e Eslovénia, com a Eslováquia, foram os outros dois países que aderiram. Eu deixei estes dois para o fim, por algumas questões. No caso da Eslovénia, a questão é muito simples: a Eslovénia é um país que já tem o euro, e enfim, é um país que também está numa situação crítica, tal como a Eslováquia, embora a Eslováquia seja numa situação mais estável. Mas sim, digamos que portanto, a Eslovénia está, desde já tem um euro, desde 2007, e tem também uma crise económica moderada, digamos assim. Em 2007 entram mais dois países, a Bulgária, que é um país que também adota o euro e também está numa situação económica delicada, ainda mais até do que a Eslovénia, e entra também a Roménia, ou seja, passamos para a Europa dos 27. E depois um largo período também sem novas adesões, e digo um largo período não porque seja maior, mas porque nos outros alargamentos houve mais países a entrar. Se não, vejamos, em 73, ok, é o maior período, e ficam de facto só 3 países é que entram. Ficamos com 8 anos, e assim esse é o maior alargamento, a maior distância. 8 anos para só entrar na Grécia em 1981. 5 anos envolvidos, entram 2 países. Dali a 9 anos entram mais 3 países. E dali a 9 anos entram mais 10 países. Passam 3 anos, entram outros 2 países. E depois 6 anos para, a 1 de julho de 2013, entrar o 28º país, que é a Croácia. Destes países destacam-se alguns, nem sempre pelos melhores motivos: a Irlanda de 73, Portugal de 86 e a Grécia de 81, são os 3 primeiros países a ressentir-se de uma crise económica. A Irlanda foi a primeira, a Grécia depois e Portugal depois. Curiosamente, os 3 países que entraram por ordem cronológica. Curiosamente, são os países de 2004 que são muitas vezes apontados como os causadores do princípio da crise. Recordemos que alguns destes países estavam numa situação económica, aliás, bastante desfavorecida. Eles desvalorizaram o valor da União Europeia em termos per capita, não é? Desvalorizaram médias, por consequência também o euro, e alguns destes países, como já disse, a Eslovénia, por exemplo, tem já o euro, o que acelerou também a crise. O mesmo aconteceu com a Bulgária e com a Roménia. Desde 2007, que para além do leu romeno, há o euro em circulação. Ou seja, o país entrou de imediato para a União Europeia e também para o espaço da moeda única. Ora, o facto destes países bastante mais pobres entrarem para uma Europa a três velocidades fez com que se desse início a uma crise sem precedentes dentro do movimento, dentro da associação, dentro da entidade que é a União Europeia. Neste momento há vários países que estão em situação delicada. O mais grave, ou o mais simbólico, podemos assim dizer, é mesmo, enfim, a Itália, que é um dos países fundadores da União Europeia, ou da Comunidade Económica Europeia, como preferir. Dos outros países, a Alemanha é aquela que lidera, está na frente, tem um conjunto de parcerias com a França, outro dos membros fundadores. A Bélgica, mesmo depois de estar mais de um ano sem governo, digamos assim, não caiu numa crise. O Luxemburgo tem uma presença estável, é um país que está igual em crescimento. E destes países, que aqui referi, falta referir a Holanda, que está também numa situação estável em termos económicos. Dos restantes países, há na generalidade um crescimento assumido. Mas também há que ter em conta que todos estes países que entraram em 2004 estavam numa situação bastante inferior, quer àquela que estão agora, quer àquela que estavam os países que já faziam parte desta União em 2004. Bulgária e Roménia têm conhecido progressos interessantes. Os dois penúltimos membros da União Europeia, que entraram automaticamente com o euro, pelo menos a Roménia, têm tido um crescimento aceitável, e de certa forma até poderemos considerar que bastante satisfatório, sobretudo da Bulgária, que, enfim, cresceu de uma forma exponencial. Quanto à Croácia, é o membro mais recente, mas a Croácia não tem um passado feliz. Tem uma recessão económica que já vem de há 5 anos para cá, e é um país que pode acelerar ainda mais. Ou aguçar ainda mais, afiar ainda mais a crise dentro da União Europeia. É importante que se possa aqui clarificar que não é apenas o euro que faz com que a União Europeia tenha o seu valor. É mesmo uma questão per capita e também, enfim, importações e exportações entre países. Há que recordar que quando um país adere à União Europeia, há fronteiras que deixam de existir, fronteiras económicas que deixam de existir. Isto tem partidas e contrapartidas, mais boas do que más, a não ser quando os países têm, na sua generalidade, mais desigualdade do que um pequeno grupo de outros países que estão estáveis. Foi o que aconteceu. A União Europeia está neste momento a sair desta crise, pelo menos é o que vão indicando os últimos dados das entidades europeias. Mas o que faz esta União realmente algo interessante é o papel que ela adquiriu não, na, no próprio continente. Há muitos países que procuram a adesão, a Sérvia, o Kosovo, até a própria Lituânia procura também, aliás, peço desculpa, não a Lituânia, disse a Sérvia, o Kosovo. São dois dos países que procuram a adesão, e até mesmo a própria Turquia. Mas a Turquia já é um caso muito antigo, já há 50 anos que a Turquia está a tentar entrar na União Europeia, mas por uns ou por outros motivos, relacionados muitas vezes com o envolvimento das forças militares turcas, contra civis, muitas vezes, tem adiado sucessivamente a entrada. Portanto, a entrada da Turquia na União Europeia. Alguns analistas vão apontando, por exemplo, que a Turquia possa entrar em 2015 ou em 2020. É possível, também que não chegue a entrar, como é lógico, não é? Há uma saída, apesar de tudo. A Groenlândia, quando conquistou a sua independência, saiu da União Europeia. É lógico. Foi uma saída que aconteceu em 1985, não teve consequências económicas, bem como o alargamento causado pelo facto de Maillot ser, então, desde 2011, um departamento francês extramarino. E, portanto, Maillot, que assim faz com que a União Europeia tenha também um certo alargamento, mas sem implicâncias económicas. Nunca houve nenhum país que, de forma oficial, saísse da União Europeia, mas esta situação está pendente de algumas questões. Vamos por partes. A Catalunha está em processo de sim ou não à independência, e o mesmo acontece com a Escócia. Se na Escócia não há um risco tão grande, esse risco é maior na Catalunha, onde há um grande movimento independentista já, aliás, há vários anos. Mas esse movimento tem sido cada vez mais forte desde 2012. Ora, se a Catalunha sair, aliás, se a Catalunha, portanto, enfim, se a Catalunha se mantiver na União Europeia, e independente, será o 29º país, mas será ainda uma questão também a ver. Há outros países que também estão numa fase de conversações com a União Europeia, com destaque para a Macedónia, que é um país que está em conversações recentes e que tem tido alguns avanços, embora os problemas com a Grécia e com outros países, como a Albânia, que também é um país que está em fase de estudo, acabam por ser motivos para que, para já, não se equacione a entrada da Macedónia na União Europeia. Conto-lhe também, já agora, que até ao Tratado de Lisboa não era possível alargar-se a mais de 27 países a União Europeia. Isto quer dizer que, destes 27, ou alguém saía para que algum outro pudesse entrar, ou, enfim, ninguém entrava. Com o Tratado de Lisboa, acontece precisamente que permite a entrada de mais países, e daí então a Croácia poder entrar em 2013, e caso a Catalunha, aliás, ou até a própria Escócia se tornem independentes, os mesmos países poderão ingressar na União Europeia. Bom, depende realmente de como as coisas vão correr. Importante mesmo é que esta é a história em questão de alargamento, não em questões de tratados. Essa será uma outra abordagem que vamos trazer aqui ao que reza a história, mas hoje ficamos apenas pelo alargamento da União Europeia. Quando é que aconteceu? Já agora vou recordando os países de forma mais imediata, para que os ouvintes possam ter então concluindo os 28 países da União Europeia. Pela única vez, a 25 de março e não a 1 de janeiro de 1957, e depois de ser firmado o Tratado de Roma, entraram os seguintes 6 países: França, Alemanha, Itália, Bélgica, Luxemburgo, ou o Grande Ducado de Luxemburgo, e Holanda. Em 1963, e a partir daqui é sempre a 1 de janeiro, Dinamarca, Reino Unido e República da Irlanda. Em 1981, eu já disse sempre a 1 de janeiro, entra a Grécia. Em 1986, entram os dois maiores países da União da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. Em 1995, entra a Áustria, entra a Finlândia e entra também a Suécia. Em 2004, e depois de 9 anos sem entrar ninguém, entram 10 países: o Chipre, a República Checa, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, Polónia, Eslovénia e Eslováquia. Depois, em 2007, entram a Bulgária e a Roménia, e em 2013, eu disse que era, enfim, seria a única vez, de resto era sempre a 1 de janeiro, mas não. Temos mais uma exceção: a 1 de julho de 2013, entra a Croácia para a União Europeia, Estes são então os 28 países da União Europeia. Digo-lhe também que há outros países em conversação com a União Europeia, e são os seguintes, já que alguns deles fui referindo: Sérvia, Kosovo, Islândia, um dos países que está, que sofreu uma das mais míticas crises financeiras, Islândia, Montenegro e Turquia. A Sérvia já considerada uma candidata, e a Macedónia, como também já aqui fui fazendo referência, também. São, portanto, estes os países que fazem parte desta enorme comunidade. Deixe-me só também dizer o seguinte: há outros países que não fazem nem querem fazer parte da União Europeia, mas têm acordos comerciais com a União Europeia. São os casos do Principado de Liechtenstein e dos países Suíça e Noruega. Estes países não fazem parte da União Europeia, mas, enfim, têm acordos com a União Europeia. Termino apenas dizendo que, e aquilo que eu ia dizer há pouco, depois é que eu me expressar, não houve até hoje nenhum país que tivesse saído da União Europeia. Essa questão colocou-se recentemente com o Reino Unido, e seria uma machadada enorme, porque o Reino Unido foi um dos primeiros países a entrar, depois dos 6 primeiros, foi um dos primeiros 3 países a entrar, mas tal questão não veio a confirmar-se, pelo menos, até à data. E agora sim, o que reza a fica por aqui. Aos estimados ouvintes, desejo a continuação de uma ótima noite, já de seguida, Vivendo com Otimismo, com Lorival Lopes e Edith Petioni. Boa noite, e para a semana vamos voltar à União Europeia, falando dessa vez, então, da questão com, portanto, das questões relacionadas com os tratados. Há pouco falei-lhe no Ato Único Europeu, falei-lhe no Tratado de Maastricht. Vamos falar sobre estas coisas em mais pormenor na próxima edição do Que Reza a História, na próxima semana, se tudo correr bem. Aos ouvintes, uma boa noite e até para a semana.